Joia da Oswaldo Moscou, tipo flash tá me cegando. No clube sempre o pique, minha tropa que tá botando. Carburando, droga boa, enquanto os 12 tão passando. Os bicos só de olhar na cara, já sabe o que tá rolando. No estúdio nós só faz a cura, Shaori de Singapura. Baby vilão, tênis da Nike, bebe que é loucura. Molhada tipo chuva, drink puro de chivas. Aciona o plug, ele traz mais tipo de vitamina. No dance floor, esse molho tá bounce. Uma beat go louco de Shana Vivara. Passa de um jeito que para de paz. Tatiana só quebra essa rabe, não para. Te vejo no dance floor, esse molho tá bounce. Beat go louco de Shana Vivara. Passa de um jeito que para de paz. Tatiana só quebra essa, quebra essa, quebra essa. Mas é que se você tá boa, porra, eu sei o que acontece. Longe dos problemas, por favor, então me esquece. Eu tô com a bala na agulha pra fazer meu money dance. Dirigindo esse lowrider com um skunk canadense. Minha vida sobe e desce, tipo ela no polydance. Pouco desse molho, é claro que ela não dispensa. Sem ligar pro que tu pensa, qual o preço da recompensa. Diamantes marfinenses, cravejando minhas correntes. Wow, down, wow, bust down, Tatiana. Ligou noite passada fazendo o mesmo drama. Só não tenta cortar onda que eu tô junto de alguns mano. Arquitetando meus contatos pra chegar lá em Barcelona. Highway sem banco do carona, eu e minha planta. Black no meu disco, me dá mais cara de janta. Baile like a mamba, ela diz que me ama. Querendo saber o conteúdo que tem na minha conta. Bust down, Tatiana. Ligou noite passada fazendo o mesmo drama. Só não tenta cortar onda que eu tô junto de alguns mano. Arquitetando meus contatos pra chegar lá em Barcelona. No dance floor, esse molho tá bounce. Uma beat go louco de Shana Vivara. Passa de um jeito que para de paz. Tatiana só quebra essa rabe, não para. Te vejo no dance floor, esse molho tá bounce. Beat go louco de Shana Vivara. Passa de um jeito que para de paz. Tatiana só quebra essa, quebra essa, quebra essa rabe, não para.